Torre, tá? 3. 153, ponto espera pronto. 3153, autorizado a ANM decolar. Vento 120 graus, ou 062. ANM decolar, 10, 3153. Salvador, bom dia, 73890, ponto espera, 0 pro. Resulta 0 ali, mantém. Ali, mantém, 0, 73890. É o 3153, decolado aos 111, chame controle, 1198. Sim, está no 3153, bom dia. O 3890, livre de decolar, vento 110 graus, 069. Livre de decolar, 110 para 3890. São 3890, decolado aos 3, chama o controle 119, décima 8. 19, 8, boa. Salvador, bom dia, Catargo 65, 70.090, pronto. Rapson, 6570, alinhar e manter, picho no zero. Ali mantém 10, 6570. Rapsa 6570, livre de decolar, vento 120 graus, vamos 5 nós. Livre de decolar, estamos 0, 6570, decolado aos 1 sétimo, controle 119, decimal 8. 98, bom dia, 6570. Espera próximo, passarelo 2223, bom dia. Bom dia, passarelo 2223, autorizado a alinhar e decolar. Da Pichono 0, vento 130 graus, 062. A linha decola da 10, passarelo 22. Iniciando, passando 2, 2, 3. Gente. Passarelo 2223, decolado aos 29, chame o controle 119, decimal 8. 098, 2223, bom dia, senhor. Torre Rigon 759, ponto espera e pronto, da 10. Ali mantém. Ali mantém, Rigon 759. Tá em Salvador, bom dia, Golf 755, final do X-Ray, não se escuta. 755, continua aproximação e agora de pista livre. Agora pista livre, não, 755. 1759, livre decolar, vento no 40 graus, 089. Já decolagem, 1759, 1-0. Salvador, Rio 5976, pronto. 5976, mantém ponto de espera. Mantendo. Livre pouso, vento no 40 graus, 082. Livre pouso 1-0, gol 755, baixou, entra 1. 1-759, decolado, 3-4, chama o controle, 1-9, decimal 8. 19-8. No 755 no solo aos 3000, libere a direita, chama o solo 1211. Salvador, bom dia, gol no 092. Gol no 092, bom dia, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, 059. Positivo, está em condições de fazer um box 360, gol no 092. Para perder a altitude. Confirme? Condições de fazer um box, ou então arremete para perder a altitude no 092. Ok, suba para 2.000 pés, faça uma órbita, reporte reinterceptando o ILS, ok? 2.000 reportará, botar o ILS em bom lugar, 9.2. Pode manter a minha escuta. Rio 5973, a linha mantém. A linha mantém Rio 5972. 2000 pés, pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda. Pela esquerda, tá. Acione Champax. Será uma tempo de espera, número 2 decolagem. Rio 5973, autorizado decolagem, vento no 30 graus, 05 nós. Autorizado decolagem, Rio 5973. Manter aqui a proa e após externo girar à esquerda para interceptar o localizador do 190 na frente. Rio 5973 decolado aos 40, chama controle em 198. O Gol 0092, condições de interceptar por meios próprios? Assim é 190 na frente. Ok, chame na final Machado Travado. Para a final Machado Travado, 0 na frente. E o 5973 escuta o doutor? Paulo Salvador, muito bom dia. É o Fênix 07. Sideral 9972, a linha decola de imediato? A linha decola de imediato. Está livre, ingresso de decolagem de imediato, vento no 40 graus, 0612 de nós. Decolagem da 10, será 9972. Torre Netuno 52. Netuno 52, mantém a posição na Tatiana Pelo. Netuno 52, mantendo. Salvador, bom dia, agronomia 49. Posso esperar dar um no zero, pronto. 649, mantém o ponto de espera. Mantém, capital para a nave nacional. Sinal normal, passei para o voo 0092. 0092, continua a aproximação, vai de ficha livre. Olha, a ponta livre, 0092. Segurar 9972, decolado aos 43, chama controle 199, decimal 8. 198, Segurar 9972, um bom dia. Bom dia. Segurar 92, check 3, livre pouso, vento no 40 graus, 072. Vai, etc, fase, conta 10, 9042, agora. Turno 5-2 é o... a torre? Na escuta. O senhor vai decolar a partir da hotel ou vai precisar cruzar a pista e taxiar até o ponto de espera? Vai precisar cruzar e taxiar até o ponto de espera. Tá ok, gente. No 649, ali mantém. Ali mantendo 0, bem passando. Netuno 52, autorizado cruzamento da 1028. Netuno 52, autorizado cruzamento. Torre Salvador, bom dia, Azul 4234, ponto espera da 10. Cis 4234, Torre Cis, mantém o ponto espera. Mantém. Turno 092, no solo, 45, Olivrar, chame o solo. 1-2-1-1-1 Netuno 5-2, ingresse Delta e Alfa. Após Juliette, contorne o Pátio 1, Índia e chame no ponto de espera. Ok, mantenha a minha escuta. Netuno 5-2, Delta, Alfa, Juliette, Pátio 1, Índia e chame no ponto de espera. Livre decolagem, vento no 40 graus, 0612 de nós. Livre decolagem, no 0649. Alinhar e mantém azul 4234. Alinho mantém 10, azul 4234. 49 decolou aos 48, chama o controle, 119.8. 19.8, 649, tá, daqui a pouco. Quatro livre decolagem, 140 graus, 082. Livre decolagem, pistola zero, azul, 4234. Netuno 52, ponto espera, dando zero. Netuno 52, ali mantém, pistola zero. Netuno 52, ali mantém. Quatro decolado aos 50, chame o controle, 19.8. 19.8 controle, muito bom dia, azul, 4234. Toda 52, mantendo posição. Batido, aguarde. Netuno 52, livre decolagem, vento 140 graus, 079. Netuno 52, livre decolagem. Mike Eco Delta, autorizado o táxi, reporte para ingresso no site. Retorno 5-2, decolaram 5-3, chamou controle em 1-9-8. Retorno 5-2, 119-8. Autorizado o ingresso, aposta alinhado e pronto. Mike Eco Delta. Torre de Salvador, bom dia, Xanar 6225. 6225, bom dia, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 079. Livre pouso 110 para o Xanar 6225, baixar para lá. Mantenha a posição, Mike Eco Delta. Torre Salvador, Fênix 07, canal de Alfa. Fênix 07, mantenha a posição. O Xanar 6225 informa que está recebendo o glide. Tudo sim, informação das aeronaves que dos aeronaves reportaram que o glide não estava a altitude ali do próximo ao externo, após o externo não estava coerente com a carta, ok? Então em princípio é para desconsiderar a informação do glide. Positivo então, então está inconfiável o glide. Afirmativo. Grato. Confirme o vento, já estamos na curva. 130 graus, 79. Ciente, 62. Mike Eco Delta, autorizado a decolagem, 130 graus, 7 nós, fica atento à possível esteira do Fokker 100, que pousou na 10. Fênix 07, autorizado cruzamento, para 1028, não, desconsidere, Fênix 07, táxi à direita via pista, ok? Táxi à direita via pista e reporte alinhado e pronto. Para decolagem. Direito de aqui, está na linha e pronto para decolagem. Tenente 07. Tenente 6225 no solo 56. O senhor prosseguiu aí na aproximação, recebeu certinho a altitude do ELS após o externo e antes? É, a princípio assim a gente seguiu certo. Talvez no externo realmente tivesse um pouco defasado o glide, mas depois do externo a gente não deu problemas não. A informação que a gente recebeu é que as aeronaves estavam recebendo é abaixo, abaixo da altitude que é prevista lá no externo. Cerca de 180, 200 pés abaixo. É, pode ser intermitente então, porque a gente estava tranquilo ali essa. Ok, grato pela informação. Chama o solo 121 decimal 1. 211, o meu no 62. Para do solo, Mike Eco Delta. Decolado aos 5-8, chame controle, 19-8, Mike é com Delta. 19-8, Delta. Sede autorizado de decolagem, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 8 mais. Para o PEG, 0, 7. Sete, decolados 1100, chame o controle em 119.8. 119.8, 007.